Olha, meu amor, vim me despedir. Você vai embora, nossas férias chegam ao fim. Antes de partir, devo confessar, pela primeira vez, sinto vontade de chorar. Como hei de fazer, tudo lembra você, aquele jardim, aquela rua de nós dois. Mil beijos trocantes, o clube, o cinema e a sorveteria onde nós nos conhecemos. Ah, meu amor, é tanta dor que existe em mim pela partir e eu ficar sozinho sem te ver. Cheguei mesmo a esquecer até que este dia chegaria, você iria me deixar. Mas pare de chorar, senão choro também. Só há tempo agora pra lhe dar um beijo meu. Escreva bem depressa e leve meu retrato com uma pequena frase que atrás lhe dediquei. Se lembra destas férias até as férias que vêm. Se lembra destas férias até as férias que vêm. Se lembra destas férias até as férias que vêm. Se lembra destas férias até as férias que vêm. Se lembra destas férias até as férias que vêm.